A seguir, Desperte com os Clássicos. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13 horas, no 103,3. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. De segunda a sexta-feira, às 18h, na Cultura FM. 7h02. Rádio Cultura FM, ZYD 820, 103,3 MHz. Ondas curtas 49 metros, ZYE 959, 6.170 kHz. Telefone 21823081, www.culturafm.com.br. Emissora da Fundação Padre Anchieta, São Paulo. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Vamos começar com uma peça com um título dedicado às crianças e que provém de brinquedos de crianças, mas é um brinquedo muito sério que também interessa aos adultos. Le Magasin de Jouets, a loja de brinquedos da Boate à Joujou, de Claude Debussy, com a Orquestra Nacional da Rádio e Televisão Francesa, dirigida por Jean Martinon. De Debussy, ouvimos Le Magasin de Jouets, de sua La Boîte à Joujou, com a Orquestra Nacional da Rádio e Televisão Francesa, dirigida por Jean Martinot. E agora é Herbert von Karajan quem dirige a Orquestra Filarmônica de Berlim, com a música de balé números 1 e 2 de Rosamunde, de Franz Schubert. Thank you.

De Schubert, ouvimos música de balé números 1 e 2 de Rosamunde, com a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. Vamos agora ao piano de Annie Fischer, acompanhada pela Orquestra Filarmonia, dirigida por Wolfgang Zawalisch. Ela interpreta o Rondó do Concerto para Piano em Mi bemol maior, K482 de Mozart. Thank you. De Mozart, ouvimos o Rondó do Concerto para Piano Mi Bemol Maior K482, com Annie Fischer ao piano, acompanhado pela Orquestra Filarmonia, dirigida por Wolfgang Zawalisch. E agora vamos ouvir Martha Argerich ao piano e Misha Maisky ao violoncelo, interpretando a Sonata para violoncelo e piano em Ré menor de Claude Debussy. Thank you. Thank you. de Claude Debussy, sonata para violoncelo e piano em Ré menor, que ouvimos com Marta Argerich e Misha Maisky, respectivamente ao piano e ao violoncelo. Encerrando o programa e desejando-lhe, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação: Maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção: Ralph Schwarz. Apoio de produção: Bela Pulfer. Realização: Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Cultura Informa. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, comemorou ontem o crescimento de 6,8% do Produto Interno Bruto no terceiro trimestre. Segundo ele, o resultado indica que o país está em crescimento com qualidade. Mantega reconheceu que houve uma desaceleração a partir de outubro e prevê um crescimento entre 3% e 3,5% para o quarto trimestre. O ministro afirmou que o quarto trimestre não será tão bom, pois já virá com resultados das dificuldades trazidas pela crise. Caso se confirme a previsão, o PIB brasileiro em 2008 terá expansão de 5,5%. A Polícia Federal prendeu ontem 8 pessoas acusadas de integrar uma quadrilha no Espírito Santo especializada em vender sentenças judiciais. Entre os presos está o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Frederico Guilherme Pimentel, principal autoridade judiciária capixaba. Também foram para a cadeia outros 2 desembargadores, 1 juiz, 2 advogados, 1 membro do Ministério Público e a diretora encarregada da distribuição dos processos no Tribunal de Justiça. As prisões foram determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que desde abril investiga denúncias de corrupção. A cidade tem agora 50 quilômetros de vias congestionadas. Uma grande massa de ar quente predomina e o dia será de bastante sol e calor, mas a entrada de uma frente fria vai provocar chuva e trovoadas a partir do meio da tarde. Agora pela manhã, já podem ocorrer chuvas fracas. Amanhã, a quantidade de nuvens aumenta em todas as áreas paulistas e há previsão de pancadas de chuva ainda pela manhã. O restante da semana será de muita chuva. 24 graus aqui na Água Branca. Cultura informou.